Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória pra mim. Será grande glória pra mim. Será grande glória pra mim. Mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória pra mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Será sinfonia pra mim. Será sinfonia pra mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus vai me dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar.